amor, não vou morrer, mas eu posso te dizer: vou sentir a sua falta, vai doer, eu vou sofrer, mas se isso passa, eu fiz tudo por você, mas agora eu posso ver que você nem ligou. Sou um caso que passou e vai embora. Se eu te encontrar e você quiser voltar, talvez não esteja te esperando alguém tomou o seu lugar. E se você se arrepender, vai saber o que é sofrer por amor. Vai sofrer. Você, mas agora eu posso ver que você nem ligou. Sou um caso que passou e vai embora. Mas se um dia eu te encontrar e você quiser voltar, talvez não esteja te esperando. Se arrepender, vai saber o que é sofrer por amor. Vai sofrer. Mas se um dia eu te encontrar, talvez não esteja te esperando, alguém tomou o seu lugar. E se você se arrepender, vai saber o que é sofrer por amor. Vai sofrer.